seu radar e um bate salva-vida. funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. 2, no Centro de Convenções em Pirassununga. Venha dar muitas gargalhadas no stand-up comedy com Vitor Sarro. Em A Quinta Série Ainda Vive. É imperdível. É riso do começo ao fim. Única apresentação. Desperte a quinta série que existe em você com Vitor Sarro. Venha assistir. Ingressos online simpla.com.br. É neste domingo às 19h no Centro de Convenções em Pirassununga. Hits Brasil. Yeah, me singing, I'm so gone. Something is missing, something is missing. When I close my eyes, I get lost inside. I will find you, swear I will find you. There's a dark blue sky, but I close my eyes. I will find you, swear I will find you. I just know I wanna be with you. I wanna be free. So if I close my eyes, I got you in my mind. I wanna be with you. I wanna be free. So if I close my eyes, I got you in my mind. Lemense que, a partir de agora, você tem local para descarte gratuito, localizado no final da Avenida 7 de Setembro, saída para o Taquari, Ecoponto Ribeirão do Meio, onde você deixa seu entulho, aberto das 7 às 18 horas. A Bela Vita sempre inovando, conta agora com o 5S, um programa de emagrecimento com comprovação científica, que visa trazer o emagrecimento de forma simples, saborosa e saudável aos pacientes. No programa 5S está incluso o acompanhamento com nutricionista, suplementação completa e cardápios exclusivos. Não é sobre perder peso, é sobre ganhar vida. Bela Vita, Rua Adelino Gomes Caetano, número 83, Leme. Hits Brasil. Mesmo. fucking hate me. I bought the pill and I'll fade it. Take anything, make it about me. It's a heavy crown, it might drown me. I know it sucks being around me. So this life don't have me, don't doubt me. I'm the queen of broken hearts. Break you in a thousand parts. Used to be a shooting star. When did I become so dark? I'm the queen of broken hearts. Break you in a thousand parts. Used to be a shooting star. When did I become so dark? I'm the queen of broken hearts. Left you with a thousand scars. Used to be a shooting star. When did I become so dark? Block my posts and my story. I'm sorry I can be annoying. Without warning, popped a pill, now I'm snoring. Material girl, you can't afford me. This conversation got boring. You saw 2000 before me. You're in the past, you're yesterday morning. I'm the queen of broken hearts. Break you in a thousand parts. Used to be a shooting star. When did I become so dark? I'm the queen of broken hearts. Break you in a thousand parts. Rede Brasil FM, uma emissora da Amazônia Comunicações Limitada. ZY 955, canal 266, 101,1. Estúdios, a Rua Adelino Gomes Caetano, 420, Leme, São Paulo. Transmissor no Parque Sérgio Jorge Mansur. Rede Brasil FM. A diferença está no ar. 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Conselho Municipal de Assistência Social realizarão, no 6 de julho, às 8 horas, na Anhanguera Educacional, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos, o qual envolverá 5 eixos temáticos: financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos e benefícios e transferência de renda. A participação de todos será de suma importância para a construção de compromissos visando a efetiva implantação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, no município de Leme. Informações adicionais podem ser adquiridas na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Rua Coronel João Franco Mourão, 308, Centro, ou pelo telefone 3573-6040. Nos embalos da Brasil, só aqui na 101,1.

Obrigada. Give me sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. festa junina mais esperada de Leme. Edu Caipira 2023. Este ano traz como tema a cultura do Rio Mogi Guaçu. 30 de junho, 1 e 2 de julho. No espaço da antiga CNI. Sexta e sábados, a partir das 19 horas. Domingos, a partir das 15 horas. Todas as noites, barracas típicas, apresentações de danças e iniciação musical das escolas de tempo integral e EJAI, da Rede Municipal de Ensino, de Leme e shows ao vivo. 18ª Edu Caipira, a cultura do Rio Mogi Guaçu. Dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, no espaço da antiga CNI. Realização, Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Leme. Nos embalos da Brasil. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. My hands, but you won't.

city and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, so that body rock, you won't stop, so that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G, M-I-K-E-R-N-G-U-C. Yo, M is microphone and G is genius, Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time Swen, so let's go back. solidária. Juntos somos mais fortes. Tudo que nossos parceiros comprarem da Plusier, um percentual será doado para ações sociais, destinada à população carente de Leme. Participe você também comprando produtos Plusier e ajude o próximo. Plusier, todo mundo se pluga nessa marca. Nos embalos da Brasil. Onde devia e não devia. for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Miss you, it's all right. I got something that you don't like. Is it the truth that are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Miss you, it's good. Whatever you are, I'm all alone. And it's you that I'm on. Miss you, it's all. I'm calling you. caixas e tanques Permatec são produzidos com matéria-prima virgem de alta qualidade para proporcionar a saúde da sua família. Diversas opções de tamanho para atender conforme a sua necessidade e garantir que não falte esse bem tão importante em nosso dia a dia e na nossa vida. 8:34 Rede Brasil FM. Morar no Jardim Alto das Palmeiras era um sonho, mas agora é realidade. Jardim Alto das Palmeiras, o mais novo, o mais bem localizado e mais bem planejado bairro de Leme. Ampla área verde, infraestrutura de um bairro pensado para você. Jardim Alto das Palmeiras, esta sim é uma opção gostosa para você morar ou investir. Visite o local. Venha conhecer o Jardim Alto das Palmeiras, vizinho ao bairro Cidade Jardim. Informações 3571-5204. Realização Badra Pécora Empreendimentos Imobiliários e Jardim Alto das Palmeiras Loteamento Limitada. Nos embalos da Brasil. Somebody, somebody, find me somebody. rádio que mais cresce em audiência em Leme. Que você não troca o piso. Você que quer construir ou reformar, a Jossan Mix fornece o concreto para a sua obra. Todos os caminhões de concreto carregados são pesados em balança rodoviária aferida pelo Inmetro. E agora com balança rodoviária para 120 toneladas. Bomba para lançamento de concreto com o melhor preço e atendimento de Leme região. Peça um orçamento e a Jossan Mix vai até a sua obra para medição e esclarecimento do melhor concreto. A Jossan Mix quer fazer parte de sua obra. Ligue e confira. 19-3572-9208 ou 998-398835. E fale com Joelmir. Avenida Ferdinando Marque, 1980, Distrito Industrial. Jossan Mix, a pioneira em Leme. Super troca de óleo, GH lubrificantes, filtros automotivos, GH lubrificantes, com mão de obra grátis, serviços especializados, na linha leve e pesada, GH é o melhor da cidade. Super troca de óleo, GH lubrificantes, GH lubrificantes. Avenida Visconde de Nova Granada, número 80, telefone 3571-3692. Nos embalos da Brasil. Deliciosa.

você vai entender a força de um pensamento. Drenched in my pain again, because